Oi, estamos de volta com o programa Lixeirinho aqui na rádio Unifran FM 101.3. O meu nome é Tuizo! E eu sou voz. Ah, voz que ventila os ouvidos de todos os ouvintes nesse clima setentrional. Né? E a gente ouviu Mustachios Apaches no primeiro bloco. Espero que vocês tenham gostado muito. Tem uma história muito interessante deles que eu, aliás, esqueci de contar no primeiro bloco. Que uma vez, em base de chuva, assim, a gente tava, tipo, eu e dois amigos, assim, estávamos passando ali. Ei, espera um minuto. O que é aquilo? É um avião? Não. É um gatinho voador? Não. É um sutiã pendurado? Não. Pois é, apenas notícias do mundo da música. O meu quadro predileto do programa Lixeirinha. Respira. Respira. Conta até 5. Vamos lá. Vamos lá. Pois é, vamos lá, queridos ouvintes, mãos à obra. O Paul McCartney, aquele cara, traz o seu disco novo de 2013, obviamente, sempre estamos dando notícias novas, novidades. O Neil, chama Neil, com 15 faixas. Vai ver que é o último, né? Depois disso ele pode morrer, assim. Para, não fala isso. Isso é ruim. E eu não sei se é bom, porque eu não tenho saco pra ouvir um disco inteiro do cara. Desculpa aí, queridos ouvintes. Desculpem a voz, mas... Uhum. Eu só posso ser sincera nesse momento. Mas eu fui obrigada a ver o clipe. Que bom. Eu fui obrigada a ver o clipe de Queen A, que foi gravado no estúdio de Abbey Road. Uhum. Enquanto várias personalidades maravilhosas do meu interesse apareceu na tela. E o clipe é mais ou menos assim: o cara vai lá, conversa com um cara que tá na mesa de som lá, e vai pro piano, começa a tocar música, e de repente começa a aparecer as celebridades. A sala tá vazia, aí começa a aparecer o Johnny Depp, a Meryl Streep, a Kate Moss, o Jude Law, o Tom Ford e mais uma galeraça, assim, que vocês vão reconhecer ao ver o clipe. Enfim. Se fosse qualquer outra pessoa do mundo da música, seria taxado de pretencioso e megalomaníaco. Mas como nós estamos falando do Paul, né? O Paul já é superestimado, né? Ele pode tudo porque ele é um ex-Beatle. Então ele pode ser perdoado, não é mesmo? É mesmo. E ele vai, o clipe vai estar na nossa página do Lixeirinha e vale a pena conferir no Mudo. Mas a gente vai ouvir a música, tá, gente? A Queen A. Nossa segunda notícia é que com seu 8º álbum, o Evil Friends, o Portugal The Man, com o produtor Danger Mouse, do qual eu sou grande admiradora, fizeram essas 12 faixas muito boas de serem ouvidas e distribuídas num excelentíssimo disco. E nós vamos ouvir Creepy in Nate Short. Mas na faixa do Cheirinha você vai encontrar o clipe pra faixa título. E se nós encontrarmos algum streaming pro disco inteiro, pra dar pra ouvir, a gente coloca lá também, ok? E a nossa terceira notícia é sobre o Pearl Jam, que se perdeu em algum momento em que eu não percebi na história da música. Mas saiu o disco novo dos caras esse ano e cá estamos nós para informar vocês e dar um gostinho musical, né, do que é esse disco. Um fracasso ou um sucesso? Bom, Eu não quero dar nenhum veredito, mas vale dizer que em um show recente, o baixista Jeff Emmett saiu putaço com o Ed Vedder do show e parece que as coisas não vão muito bem por lá, né, gente? Assim, então temos uns atritos acontecendo e as músicas também não estão muito boas. O disco tá meio decadente. Esses dias eu tava lendo no jornal que o Flaming Lips deu no Twitter que tinha acabado. Aí todo mundo entrou em pânico, o mundo inteiro, assim, entrou em pânico. Aí era uma brincadeira, no fim. Perdinha também já fez isso, mas... Enfim, o disco Lightning Bolt, de 12 faixas, traz uma música que eu realmente achei bonita e é essa que eu escolhi pra gente ouvir. Ela tem clipe, também vai rolar na página do Lixeirinha, e é a Sirens. E a página do Lixeirinha é www.facebook.com/lixeirinha. E daqui a pouco a gente volta com mais Lixeirinha aqui na rádio Unifran FM 101.3. Não sai daí! Oi, sou a Bebel, tenho 7 anos e eu não perco a Lixeirinha. Hoje lembrei de você. There were rules you never told me. Você ouve todas as músicas. Oh, Feel your breath or feel this song. sirens covering distance in the night. The sound echoing closer till they come for me next time. For every choice, mistake I made is not my plan.